Salvador, 1905, pronto, táxi, 3 horas e 5, 94, a bordo, hotel na Brasília. Livre táxi via Pachuno, Índia, com escalão no 0 Tonho, no 8 Bissinal 95, ajuste no 0 no 3, tem uma boa viagem no 095. Bate Índia, pode espera 8954, no 095, obrigado, bom carnaval. Double 9 and sent you 2006 CNH 1013. Your ILS vector US 1010. Report established. Sent 2000 and clear ILS X-ray. I will call back established on ILS goal 21 double 9. Meia 312 ILS 10 visual. Meia 312, chame a torre 198 decimal 195. 1198 95, obrigado. Bom dia, 6312, Oxinete final ILS, 1-0. Bom dia, 6312, livre pouso não no 0, vento 360 graus com 3 nós, altímetro no 0 no 3. Livre pouso no 0, 6312. 1095, decolado 227, controle 19 decimal 8, bom voo. 198, obrigado. 19. SBS 43, mais uma pessoa, vamos para a 4. Alô, 279, guarda-copos, por gentileza. Prepara a saída Conde. Saída Conde, graças a Deus, é na mesa. Uma 095, contato radar na decolagem, tudo via Arbor para nível 360. Diálogo 360, 09. Salvador, azul 971, informação de LED, passa 1234 por 1, 5 0. 971, ação de identificação, deixa via Mário para nível de voo 060, TNH1013. 1360, via Mário, esse tanto que eu preciso para dar algumas informaçãozinhas. Firme a proa, se dizer. Agora está mantendo a proa 60 e depois vai manter a proa 50 e aí vai fazendo o que 21-99 contact tower on frequency 118.995. 1895, have a nice day, go 21-99. Controlio go 1095, prova 260, previta formações. Fez 12, solo 29, livre à direita, solo 121, decimal 9. Eu vou livrar a direita, passou um pouquinho, você tem condições de fazer o 180? É negativo, eu já tenho outra aeronave no externo, pode agilizar? Tá, então vamos agilizar livrando no final, então, à direita. Roger, stand by for clearance to land, goal 2199, wind 010 degrees with 4 knots, QNH 1013. 1013, stand in by for landing, goal 2199. Vai levar no final, chama a solo 2116392. Já livrou no AMI, segundo. Gente. É de 9711, autorizado o TAP. Teste, repita com o direto. Aciona no transponder 5440, controle 119.8. 3 anos, 1 pessoa, nível 1970, decola da 10 curva AI à esquerda. Voo 677, receita, bote direto. Saída Conde, controle 198, transponder 5440, vazou 2796. Câmara 312, livrou. Câmara 312, táxi via Alfa, importante sua ginete para ingresso. Alfa, sua ginete para reforçar 6312. Azul 2796, está correto o cotejamento, está ficando pronto para o pushback. Outra, 2796, grato. November of Case, que é só eu. Primeiro local sobrevoo. Plano 3859, confirma e sangue cada. Dia 2509. Dia 2509, confirma e sangue cada. 230. Microfone 0132, a torre 118, decimal 95. Pelo. 9711, confirma o sangue cada. 270. Alpha, call me before taxi Juliet. Alpha, I will call back before Juliet. Go 2199. Cruz 859, Joana Prodiduna. Prodiduna, 3259. direção para o táxi. Chama 095, chame Centro Recife 1288, alterna 1260. 1288, 1260. Muito obrigado, dona 095. Parede 2229, desça para 3000 pés, PNH 10113. 3000 pés, 10013, passageiro. Táxi, altímetro no 013, chão para ingresso. Charger Juliet, 21 da Bonar. Go to 199, taxi Juliet, 808. Juliet, stand 08, go 21 da Bonar. Mais para 1909. Reduzindo o passageiro. O 97111, desce para 4000 pés, PNH 1013. Airline 229 and base descent flight level 050, QNH 1012. 050-1013, Airline 239. Estabilizado, tá 3859. 3859, tentativa de procedimento, chama a torre 118-2995. 18. Parede 229, deixa para 2000 pés, PNH 1013, autorizado a LFC, reposta estabilizada. 2000, comi 3, reposta estabilizada, passa dentro. 359, bom dia, estabilizado LS, baixa até lá. Bom dia, tá, 3859, livre pouso na 10, vento 010 graus com 3 nós, altímetro 013. Autorizado o pouso, deixa 10, tá, 3859. E 9711, copiou o controle? Negativo, prefeito. 9711, curva à esquerda pro 020, seu limite ao localizador. 020, limite ao localizador 9711. Jael, Lida, transição ótima. Mike Alpha Tango Vitor Alpha. Interceptor Peugeot 10, por base, reportado do plano. O transponder 5451, controle 119.8. Correto, bota com o feedback. 9711, deixa para 2010, pegar 1013. 2010, outro 9711. Line 239, we do this to 2009. Bora 2009. 9711, para receptar o localizador, seja direita para 080. 60, 9711. Nós estamos cruzando, nós vamos tomar uma proa 120 para assumir a proa do Beta Fertão. A do 9711 para interceptar a proa 130. Reporte estabilizado. Autorizado ali a 76. Aqui é autorizado 309. Fui NS Passarelo 2229. 2229, chama a torre 118, decimal 9. Obrigado, bom dia. Israel Leda, Fátima, alta do plano, até Taubaté, 5456 e 198, ou 3179. ILS estabilizado, 97. 97, 13. Chame a torre, frequência 198, decimal 95. 395. Airline 239, send to 2006, DNH 1012, clear ILS X-ray at runway 10, report established. 2006, clear to ILS X-ray, report established, send to 239. Seu externo, azul 9711. Aguarde pista livre, azul 9711. Vento calmo, altímetro no 0, no 3. Aguardando pista livre, 9711. Gonçalo Salvador, o Gol 9000, formação Juliet, do 01, autorização ideal. Gol 9000, um minutinho, copo, por gentileza. Certo. 2229, Solos 44, livre direita, Solo 1, 21, decima 1. Direito 2191, 2229. Salvador, bom dia, Gol 9074, informação do Jack. Gol 9074, essa é a identificação, deixa via Mari para nível de voo 050, QNH 1013. Mari para o 050-1013. Solicita voar e tapa informações sobre Mari. Autoridade TAP, Gol 9074. TAP, muito obrigado. Salvador 3179. Tá 3179, precisa? Puxa, chamar no 7. No 07 está autorizado, reporte táxi. Reportaremos. Lógico 4299, um minutinho para o início do pushback, aguarde por gentileza. Salvador 2796, pronto para o táxi 61 do POV, eu 4 horas, Altera Mateo. O azul 2796 está livre o táxi, pode para ingresso no pátio principal, o ajuste 1013. 1013, eu botar lá para ingresso no pátio principal, o azul 2796. 3259, pode ingressar no pátio? 3859, ingresso Juliette, tem alguém de 4? Juliette, tem de 4. Transfer 4, para 3, tem legal, 1013. Agora 3-0-0-3-3-0-4. 2229, prossegue com o táxi via Alfa, sua posição será 1-3 no pátio 1, reporta aí para Juliette. Via Alfa, posição 1-3, só estará ingressando a Juliette, 2229. 2-0-6, antes do pátio principal. 2-7-9-6, observe o tanque da Tatiana 04. Procure contato da ponte espera da 1-0 via Índia, todo no ponto espera Torre 1-8 decimal 95, com boa viagem. Ok, se não dá, quando for na ponte espera da 1-0-2, 102-95, quando 2-7-9-6, grato. Sunbird Tower, American 239, with you inbound on the ILS 1-8. American 239, report out of marker. What's the out of marker, 239? Faz três, eu tenho um descendo de 2, o Marcos 79. 2304, isso para 2 mil pés autorizado no X-Ray, reporte estabilizado. 2 mil autorizado no X-Ray, vai reportar estabilizado, 3304. Novemirófica Whisky, decolar 247, a parte farol de Itapuã. A parte farol de Itapuã, Novemirófica Whisky. American 239, come over the airmark. American 239, clear to land runway 10, wind variable with 3 knots, QNH 1013. Clear land runway 10, American 239. Bom dia, 2796, mantenha o ponto de espera, estamos com duas aeronaves no sequenciamento, estimado 3 minutos. Mantenha o ponto de espera, 2796. Estabilizado IRS, Santo 3304. 3304, complete o final do procedimento, chama a torre 118 da sinal 95. 1295, 3304. Quantas milhas Gol 9074? É outra vez de etapa na proa 050. 950 milhas, proa de Gol. São Paulo, proa 9074. Chama 3222. O azul 4299, assim que o Airbus da TAM liberar a retaguarda, está autorizado o pushback e o pop start. Alert 5-1, indicate to the right, call ground 121.1. 121.1 to right, back to the right. Sol da pista 1-0, com a primeira curva direita na saída coral, Golf 677, rota do plano. O transponder 5506, o controle 119.8. Noite 0, aprovado em Deus, primeira curva direita da 10, na saída coral, 5506, transporte 198, para o gol 9000. Gula 000, correto, confira no portão? 01. Sim, se passa quando for um pushback. Boa tarde. Alpha, and registration is November 1744 Alpha. Alpha. Estimativo, pode prosseguir na reta agora para a nova venta da direita. Prossegue na reta aguarda sem interferir, parte na final da 17. Prossegue na reta aguarda, pena do vento pela direita, responsável na final 17, 92. Salvador, boa, Xenia 3-1-1, formação Juliette. Xenia 3-1-1, sendo identificação, deixa para 4.000 pés, PNH 1013. 4.000, formei 13, Xenia 3-1-1, pode uma compra de pelo? Autorizado pelo Xenia 3-1-1. Grato, vamos pelo Xenia 3-1-1. Transição para ti. Controle 1998, escala 5464. Salvador, Oceano 6302, sentido aquilo, 390. Correio 1989, cliente 390, Fortaleza, decola da 10, controle esquerda, na saída 1, transição para ti. Controle de saída 1998, escala 5464, 1989. 9891, protegimento correto, chama push. Oceanário 6312, pronto, cobre. Terceiro. Oceanário 6312, Recife autorizado, 350, direto Aracaju. Escola da 10, primeira curva esquerda, Pucajão, Aracaju. Controle 1198, oceano 5477. 350 Recife, DCT Aracaju. 10 decola, esquerda, Buca, Jamo, Aracaju, 19-8, transponder 5477. Correto, chama push. Camarão, obrigado. América 239, Juliet, it's 10. Juliet, 10, América 239. Olha, 304, para você escutar. 304, Alfa Juliet, 62. Uniforme, moto uniforme, confirma o tipo de equipamento. 0 graus com 4 lá. Operando a vida, a sequência 10 para 2, 7, 9, 10. Girando base para final, a Novembro. Parte remetida na 1-7, vento 0 no 0 graus, com 4 nós, altímetro no 0 no 3. Parte remetida no 0, 1-7, desculpa, no 0 no 3. Salvador, bom dia 3, 1-7-9, pronto. Dia 3, 1-7-9, ali mantenha no 0. Mantenha no 0. Decolado 5-6, controle 1, ar destino 8, bom voo. 10-9-8, 2-7-9-6, reto. Demorafica Whisky, tocou e arremeteu 5-6, circuito pela direita, reporte base para final. Circuito pela direita, reportará de base para final, Demorafica Whisky. Identificação, lista de armário para nível de voo 050, PNH 1013. Cliente autorizado de via na prova 050 por 50 milhas após projetar. Papai uniforme, mais uniforme, informou que tem uma aeronave descida, negativo de via esquerda. Fez 179, decolado ao 58, controle 1, a décima 8, bom voo. Pelagem 3. Informação. Positivo, bem na minha proa, da proa de mar e para a direita. O ideal seria aqui mais ou menos curvar à esquerda com a proa de Valença, se fosse possível. Dizer uniforme mais uniforme. Após dizer, retoma na proa de tapa. Ok, obrigado. Do 1-1-6-0, desça restrita nível 1-0-0. Restrito 1-0-0, está na proa de impacto do gol 1-1-6-0. Botão 3-1-7-9, curva 2500-10. 2179, contato com a barra da colagem, suba via Bael para nível 320. 320, tá 3179. Tá 3179, dá uma tempo 175, informação durante 20 meses. Salvador, 175. Cliente da 3179, após desvio, Buena Cruz, Leta. Desvio, Leta, obrigado. Estabilizou 9074. Estabilizou 9074, 1-1-8 da forma 5. 8195, obrigado. Para o táxi, Rio 9811, está com 04 POV, 2 horas e 58 minutos de autonomia, alternando Natal. 04, tá vendo? Relaxa, 04. 9811, parte principal Índia, passa espera da 90, corre 1-1-5, ajuste a 9-1-7. Índia, torre 3845, 9811. Salvador, Gol 2196, autorização para Porto Seguro, está ciente da formação do ATIS. 3296, Porto Seguro, autorizado, 3 meses. Só para a barra da colagem, suba via da EL para nível 340. Só precisa a carta, se estoque 0, suba 399. 9000. 9001, após o Boeing da Rio, autorizado, chama táxi. Após o Rio, autorizado, chama táxi. 3196, copiou a... ou não? Negativo, só... Negativo, quanto? Gente, 3196. Porto Seguro, 360, autorizado. Whisky, 50. Recorda 10, curva direita, da El, Ledo, Bidev. Controle, 1198, aciona 5510. Informe mais uniforme, 3-4. O 0, saída da Euleta Bidev, primeira curva direita, controle 1980, transponder 5510, gol 2196. Correto, confirmando, saída da Euleta Bidev. Da Euleta Bidev, gol 2196. Correto, tchau, puxa. O 1160, informa o tráfego, 12 horas, 1 milha, papapapá, 090, Bravo Eco 9, Lima. Não tem nem noticiário, nem convidado, olha mais. 090, aguarda novas instruções, não tem braço 8. Eu, mas 891, pronto, pronto, pronto, pronto. A Lima tem o 981. É o azul, 2-0-4-6, desvia à esquerda, 2-0-4-0, 30 mil estados, 2-0-4-6. Azul, 2-7-9-6, após desvio, voa na pro de conta. Forte, desvia os pontos, azul, 2-0-4-6. A Xenor 6311, desça para 2000 pés, H1-0-1-3, autorizado pela secretaria da pista, 1-0, reporte, avisado. Ok, 2000 pés, 1013, forma na estabilizada, 1013 não, Olivier. Foi Juliette, 059074. Forma 60, forma 3, tráfego de contração, sua retaguarda. Corrijo, gol 1160, forma seu tráfego de contração, sua retaguarda, 2 milhas. Mantendo nível 090, Bravo Eco 9 milhas. Está atento, 1160, vai atingir uma centena para prosseguir a descida. Aguarde para a descida do 1160. Aguarda. Salvador, 319, pode vir com proje, Duna. Obrigado, Duna, Oxenar, 631. Modo Duna, 631. November, Oscar, Whisky, autorizado final do ano 7, informe o final de duas ilhas. Autorizado, final da 197, reportará a final de duas ilhas no November, Oscar. Tá, visual com tráfego mista. Gente, em duas ilhas, reporte retornando para... Decola 1-0, primeira curva direita, arbora, eleva 1-1-9-8, acima 5-1-7-7. Fica falado as instruções em impacto. Positivo, obrigado. Descida agora eleva, 5-1-9-8, 5-1-7-7, passarei do 2-2-2-3. Passarei 2-2-2-3, cotejamento correto, chama push. Chama para push, 2-2-2-3, obrigado. Como? 3-1-0, 9-8-9. Chamamento táxi, eu estou em 2-1-5. 1-1-6-0, vista para 3.000 PSNH, 1-0-1-3, cancelado as instruções em CAP. 3.000-1-0-1-3, gol 1-1-6-0. Tá 3179, chame o centro Recife, 133, decimal 25, alterna 125, decimal 1. November Oscar Whisky, sinal de 2 milhas, 17. November Oscar Whisky, autorizado toque remetida, 0040 graus, 42. Aí o toque é remetido no 7, November Oscar Whisky. 7. Obrigado pro Aduna, gol 1-1-6-0. Dona, 9-1-6-0. Sim, mas já está precisado, 6-3-1-2-1. É, 6-3-1-2-1, chame a torre 1-1-8-1-9-5. 18-95, 6-3-1-2-1-2-1-2-1-2-1-2-1-2-1-2-1-2-1-2-1-2-1-2-1-2-1-2-1-2-1-2-1-2-1-2-1-2-1-2-1-2-1-2-1-2-1-2-1-2-1-2-1-2-1-2-1-2-1-2-1-2-1-2-1-2-1-2-1-2-1-2-1-2-1-2-1-2-1-2-1-2-1-2-1-2-1-2-1-2-1-2-1-2-1-2-1-2-1-2-1-2-1-2-1-2-1-2-1-2-1-2-1-2-1-2-1-2-1-2-1-2-1-2-1-2-1-2-1-2-1-2-1-2-1-2-1-2-1-2-1-2-1-2-1-2-1-2-1-2-1-2-1-2-1-2-1-2-1-2-1-2-1-2-1-2-1-2-1-2-1-2-1-2-1-2-1-2-1-2-1-2-1-2-1-2-1-2-1-2-1-2- Voo 9000, a linha ida com separada, vento 020 graus 4 nós. Autorizado de área decolar separada, dá 10, voo 9000. Corre Salvador, bom dia, chama 63, 19. Chegar 6319, continue a aproximação, informe o tráfego alinhando para a rolagem na 10, em braço será torcido para o pouso vento 360 graus 4 nós. Deixe 6319, visão com tráfego em alinhamento. Pode ser estabilizado, gol 1-1 na BH. 4299, chame o centro CIF 1-3-3-25, alterna 1-25-1. Papapapá, uniforme mais uniforme, retração para frequenciamento, curva esquerda para a 1-0-1-0. Esquerda 0-1-0 no quarto. Autoriza a proa de Frati para o Rio 981. Pode coordenação, Rio 981. Entendeu? Esquilo, Curitiba, 360. 3859 Curitiba, 360 autorizado. Autorizo 121, disparada 190, curva direita. Acorde, leva. Controle 1198, aciona 5514. Afirmativo, visual. Condições de cruzar retaguarda do tráfego ao final da 10? Afirmativo, cruzamento do final da 10 na retaguarda do tráfego. Quem está autorizado, cruzamento da final da 10 na retaguarda do tráfego. E a corrida de autorização para já, base na 17. Autorizado, cruzamento da 10 na retaguarda do tráfego, aguardando para ir à base pela direita na 17, na retaguarda. Voo 9000 decola aos 10, chama agora o controle CP198, bom voo. 198 com controle para o voo 9000. Obrigado. Controle Salvador, voo 9000, decola, perfil saída Coral. Voo 9000, contato radar na decolagem, saída via Coral para nível 180. Via saída Coral para 180, voo 9000. Tome mais uniforme para acertar o localizador, curva à direita para o 100. Autorizado LS, reporte estabilizado. Direita 1007. 1160 está estabilizado no X-Ray da 10. 1160, complete final do procedimento, chama a torre 118 da sinal 95. 1895, obrigado, até daqui a pouco. 2116, muito 1, né? Autorizado descer para 2000, uniforme mais uniforme? Autorizado 2000, uniforme mais uniforme. Controle voo 9000, solicita magnética 270 por evitação mais bem. Está mantendo a magnética 270, voo 9000. Lado com 9000. Confirme quantas milhas você terá de ver? 5 milhas da magnética 270 após ter condições de manter o perfil. Frente com 9000. Saída 10. 1160, ponto autorizado, capiteira 10, vento 020 graus 49. Informa o tráfego, a sua esquerda seguindo para posição de espera, não interfere com o pouso, vento e o tipo 09, um papo 28 alfa, mantendo o número 10. 7160. Opção, Wilson Oscar Uniforme, confirme o... Tráfico uniforme e confirma interfere. Tráfico seguindo direto lá dentro. Sete, reporte na sala da barra ou espaço uniforme. Tá passando agora na sala da barra ou espaço uniforme. 198 11, chama Recife na frequência 126.85, alterna 126.45. 4-0, pêndulo 1-0. Decola da 1-0, primeira curva direita da Leda Motiva. Controle 1-1-9-8. Aciona 5-5-3-0. Provar para São Paulo, Guarulhos 340, pêndulo 1-0. Decola 0, da Leda Motiva. 1-0-8, o controle 5-5-3-0 no transponder, o 3-6-3. 3-6-3, correto, senhor Júlio. Salvador, CNN 312, pushback, tornamento, com a estreia. 313 no 2, cozinha de subjeto, assim que a nave da companhia parqueando 2, autorizado, chama a taxa. Silêncio, vamos fazer um contato de 1 a 10, para fazer uma ação. Silêncio, Brasil. Pode parar da barra, autorizada a descida para 1000 pés. Desmira Alto Uniforme, que é minha torre, frequência 118, do sinal 9. 1895, Uniforme. Salvador, Papa Papa, Uniforme, Mike Uniforme. Uniforme, Mike Uniforme, continua para cima até o final do ano 0, reposto externo, baixar de trabalho. Aparelhos. Alfa Lima tem cabeceiro no 7. Alfa Lima, Alfa no 4, direito no 211. 211, Alfa Mike Uniforme, qual parte que segue após o pouso? 4-5. Seguinte. Solo, vou 1-1-0. Vou 1-1-0, e a Alfa mantém antes a Juliette. Alfa antes a Juliette, 1-0. Falta de informação de tráfego, para 2-8, Alfa, sua esquerda, seu turno espera no meu pé, não interfere com o pouso na 1-0. Certo. Uniforme, Mike Uniforme, agora pista livre, tendo autorizado cabeceira 1-0, 0-0-3-0 graus, 4-9-7-3. Fachado travado, Uniforme, Mike Uniforme. O 2796, contato radar encerrado, 64 milhas, nordeste de Salvador, chama agora o controle Aracaju, frequência 120.3. Controle 119.8. 198, boa tarde, bom dia. Uniforme, Mike, uniforme, ingressa na Alfa, mantém antes a Juliette. Paulo Salvador, tá 3859, portão 4, pushback, acionamento. Reserva que barra, portão 4 autorizado, chama táxi. Autorizado, vou chamar táxi. Paulo Salvador, muito bom dia, tem 3304 para autorização, Brasília, nível 300. Juliette, 3 1, chamou cópia? Negativo, 3304. 3304, está correção. Brasília 300 autorizado. Autorizou no 17. Decola da 10, primeira curva direita. Arbora, eleva. Controle 1198, aciona 5503. Para Brasília, nível 300, via pelo 17, decola 10, primeira curva direita, árvore eleva. Frequência 119-08-0, transporte 5503 para 3304. Correto, chama para o espécie acionamento. Chamar. Autorizado, Perdulo 21, decola da pista 10, primeira curva à direita, arbor, transição elefa. Controle 119-8, aciona 5513. Aprovado nível 380 para Confins. Decola 10, arbor elefa, Perdulo 21, não faz nada. 119-8, controle e aciona 5513, 19-712. A 712, cotejão é correto, chama PUSH. Para o táxi, passaria 2233-31 a bordo, 6 horas de autonomia, Fernando Salvador. Reparte principal Índia, ponto espera da 10, 1895, ajuste chama 0 no 3. Reparte principal Índia, ponto espera da 0, 1895, 2223. Seu 3859 na escuta? Não, será? Não chegou o operador de finger? Já chegou, já. Tá, gente, eu vou pedir agora para o senhor aguardar que eu autorizei táxi para passar esse setor sul do pátio. Assim que a TR passar essa guarda, autorizado, puxa e chama táxi. Ok, só mantenha a posição. Uniforme, Mike, uniforme, após a TR, equilibra pátio, contorna pátio principal, Limão e Quebec. Quebec, 1895. Quebec, 1895. São 9075, informação, quilo, autorização, confirma. 075, confira, autorizado, 400, Perdulo 21. Decola da 10, primeira curva direita, arbor e elefa. Controle 1198, aciona 5534. Aguardando o pushback acionamento.